dia, Juliette, prossiga. Impressionante, chamei táxi, Vitor, Índia, Juliette. É só confirmando o POB? Ok. M1140, chame agora o centro Recife, 12545, alterna 12685. 12545, alternando 12685, chame a 140, grato. Tavalogia, 3198. 3198, boa. Prossiga na chegada Mário e desça para 3000 pés, o altímetro 012. 3012, quantidade de vacuna? Duro negativo, comandante, voo e ITAP, 3198. Protocópia. Bom, no 260, autorizado Salvador para Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pulca, transição a Aru, o controle em 119.8, aciona 5040, bom no 260. Portão 08, chama pronto, voo no 260. Remoto autorizado, chama táxi do trip 5595. Chama para o táxi. Salivo das inscrições de altitude e velocidade. Voo no ITAP, descendo para 3.309. Obrigado, tá bem. Vitorinha Juliette, ajuste no 012, táxi aprovado, via PAT 4, reporte ingresso no 7. Vitor Mike Quebec, prossiga. Tomai Quebec, ajuste no 012, como número 2, autorizado o táxi, reporte ingresso no 7. Vitor Índia Juliette, a Lima, T17, reporte pronto para decolagem. Juliette, pronto. Para o táxi, o POB de 69, 4 horas, alterna Porto Seguro. Trip 5595, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118.95, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Autorizado táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera, torre 10295, grato e bom feriado. Turinda Juliette, decolado de Salvador aos 08, controle em 119, decimal 8, bom voo. Salve, bom trabalho, Turinda Juliette, decolado de 8. Juliette, com referência do Agilão 05, o contato radar estabelecido agora a 75 milhas, hoje a 70 milhas, nordeste do Salvador, prossiga com o proa do aeródromo, reporte de áudio descida. O Zulu Victor Juliette. Controle Salvador, passando o Victor e Juliette, decolou. Victor e Juliette, um no meu pé no corredor, achei a reporte fora da barra. Pés achei a reporte fora da barra, Victor. Mike, Quebec. Salvador, muito bom dia. Trip 5595, não. Trip 5595, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, cono 5 nós. Vento de proa com 15 nós de intensidade, 1 no 5 nós. Grato pela informação. Então, alinha e decola de imediato. Mike Quebec decolado aos 10, controle em 119, decimal 8, corredor axé, bom voo. Positivo, corredor axé, controle 119,8, Vitor Mike Quebec. controle, aquele cordial bom dia, Papa Tango Vital Mike Quebec. Bruno Mil Pés, corredor Axé, reporte de Fora da Barra. Eu, pelo Axé, autorizo a ascensão para o 2500, senhor. Tem condição para a Cairura presente? Aí eu libero a ascensão. Afirmativo. Conseguindo Cairu da presente, 2500 está livre. Vitor Mike, Webeck. Webeck. 119.8, bom voo. Controle, 119.8, trip 5595 grato, até o retorno. Salvador, bom dia, Papa Romeu, aqui de Serra Lima, informação Mike. É, passando 12.200 pés, transfere. Gente, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, muito bom dia. Porém, a frequência do controle opera em 119.8, modula agora no exato momento com a Torre Salvador. Poxa, desculpa, obrigado. De nada. 95, bom dia, contato radar na decolagem, Tubal 1140, após 2000 pés, direto Coral, 595. Subindo direto para 1140, após 2000 pés, direto Coral, 5595. Controle, bom dia, Gol, 9250, tem para mais. 9250, bom dia, prossiga na chegada Mari, direto para 3000 pés, o altímetro 1013. 3.000 na Mari. Dois Papa Romeu, Kilo Serra Lima, informação mais transfere. Kilo Serra Lima, tome toda a posição toque para completar a chegada MAN, vista para 3.000 pés, o altímetro 1013. Dois de toque, dessa para 3.000, Kilo Serra Lima. Salvador Azul, 4207. 4207 da Azul, bom dia, prossiga. Bom dia, prospeccionamento 1. Autorizado, portal 01, não chama táxi. Obrigado, autorizado, 4207. Para interceptar o curso localizador, voe proa 105, direita 105, descendo para 2.000 pés, ele é sempre autorizado, reporte no locker. 105, reportará no localizador, descendo para 2.000, tudo certo. Controle autoriza 2.000 para o Mike Quebec restrito. Referências visuais, 2.000, afirmativo, Quebec. Ô tio, senhor, tem uma camadinha aqui acima de 2.000. T2000 completamente visual, na sua escuta o Mike Beck, agora de perto. Turim de Juliette, afirmativo, frequência livre para coordenação. Bom dia, Salvador Irecê no 085 visual, pronto, cópia. Autorizado Irecê no 085, decolagem não no 7, curva à direita, ingresso ao corredor Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle em 119.8, aciona o transponder 5041, Eco Zulu November. Planejamento correto, 04 a bordo, confirmando o transporte de inferno. Livre acionamento e quando pronto para o táxi, chama a torre 118.95, ajustado no 013, Eco Zulu November, bom voo. chamar mais próximo. Boa, companheiro. Vitor Juliette, desça para 2.500 pés, 1.0.3 do altímetro. 198, tráfego avistado, altímetro 1.0.3, reporte quando baixado e travado. Baixado, estabilizado e forma que está congestionada a frequência de controle, passou direto para a torre. Afirmativo, autorizado pouso, pistão 0, vento 1.0.0 graus com 1.5 nós. O vento de proa com 1.5 nós. Teve pouso, OTAN 3.198. Torre 1.18.95. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 1.0, torre 1.18.95, ajuste no 0.3, tem um bom voo, azul 4207. Azul 0.3, militar, espera 1.0, torre 2.95, cuidado com o feriado, 4.2.07.2. Exulo Novembro, pátio 5, reposto no ponto, espera taxi papal, altímetro 1.0, 1.3. O Serra Lima está autorizado, Alex X-Ray, reporte no localizador. Autorizado, Alex X-Ray, reportando no localizador, fixa, peça para 2.000. Alfa Tango? Ele. Oi, Javanzinho, vou ver. Um abraço pra você também. Valeu, comandante. Patrão. É, aqui é o controle? Escuta, cara. Vai prosseguir a 2.000 ao longo da rota? Partiu, senhor. Mais uns 4 minutos. Vai prosseguir na descida. Tá no ponto, vai estar no ponto ideal. Copiado, frequência livre, tá, a frequência está livre para a coordenação com o outro garoto, Vitor Mike Weber. Grato, senhor. Pega, até a volta. Controle 8, 6255, bom dia. Bom dia, 6255, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés no altímetro 1.0.1.3. Mari 3.000, 1.0.1.3, tinta mais 6.0.2.5. Até. 4207 da Azul, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1.00 graus com 1.3 nós, altímetro no 0.3. 0.3 autorizado alinhar e decolar, 0.4207. 3198, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 3, então 3198, obrigado. Novembro, Quebec, confio o controle. Morning, proceed on my arrival, descent 25050. Count 050, my arrival is dispatch, fly direct to Duna, section 1738. 01738, you are number 4, maintain the Mari arrival. Okay, maintain Mari arrival 173. India November, Quebec. É o controle, confirme a prova que mantém. 0 graus com 1.3 nós, autorizado decolagem, pista 17 X1 November. November, Quebec, é o controle, recebo alto e claro, confirme a prova que mantém. Controle, quer passar mensagem para ele, é o gol no 9250. Gentileza, comandante, informa mesmo para manter no 1500 pés e ingressar no corredor Bonfim. Corredor Bonfim para a aproximação do setor norte do campo. Copiou aí, ó. Obrigado, tenha bom trabalho. 4207. Igualmente, bom feriado. 050 por 10 milhas. Copiou aí? Controle aqui do Serra Lima, tá ali no estabilizado, tá estabilizado no localizador. Do Serra Lima completa LS X-Ray, chamando Torre 183995. 1895, obrigado. Matei a prova 50 por 10 milhas. Aqui do Serra Lima. Torre, bom dia, aqui do Serra Lima. Prova 50 agora por 20 milhas, tá ok, ó? Qual é o prefixo aí? Já está bloqueando o externo, solicita prosseguir agora, cancelar as condições, avisões, solicita cancelamento do plano e prosseguir para o 7. Afirmativo, plano cancelado aos 2-2, curva agora à esquerda para realizar uma base pela direita do 7. Reporte na final do 7, baixado travado, Kilo Serra Lima. Vai reportar a final, base para a final da 7, sempre a checada, Kilo Serra Lima. Eco Zulu November, decolado de Salvador, 22, transferem 119.8, bom voo, Eco Zulu November, até a volta. Tá batendo November, aqui Mike chamou o céu Salvador, confirme. Sete na Dael, tá cruzando 3700. 4207, contato radar na decolagem, voo 340, sem Dael. 340 da presente da El, 407. Muito bom. Bom dia, Zulu November. Decolagem 3.4. Eco Zulu November, bom dia. Um no meu pé, um corredor certo, forte fora da barra, aguardando para a ascensão. Pode manter velocidade high speed ou 6255? Serra Lima, base para final da 17, tem baixado checado. Afirmativo, belíssimo King Edge, visual, autorizado pouso, pista 17, o vento 100 graus, com 14 nós. Autorizado pouso, 17, quilo Serra Lima. Zembra Quebec, recebe agora o controle? Sai na Baía de Todos os Santos e vai deixar o farol da barra à sua direita, prosseguindo com a presente flow, ok? A aproximação será para o setor norte do campo. Quando puder curvar à direita, informarei, mantendo a minha escuta a Quebec. Curso o November, confirme a flow ideal para IDC. Tem ainda no meu pé, temos vários tráfegos para o final da 0, aguarde para a ascensão. A flow ideal é a 055, Índia November Quebec. 26255, prossiga para 2500 pés. Após o TAP Voitona para o ILS X-Ray, informa que temos tráfegos visuais abaixo. Desse mantenha 2500, reportando o localizador. E 2500, TAP Duna vai reportar localizador 625. One 738, clear down to 4,000 feet. Reduce down speed to 210 knots. Down to 4,000 feet, speed is 210 knots. Can you confirm the QNH for 1738? QNH 1012. 1012, 173. Estabilizado, gol, campo azul. Gol 9250, completa LS chamando torre 1183, 295. 295, tá já. Zulu November, eu informo que temos um Charlie 210, agora no cruzamento, bem no meio da Baía de Todos os Santos, mantendo no 1500 pés, ok? Segundo do tráfego, e adicionalmente temos um Airbus 309, em descida para a final da 10, à sua esquerda. O 9250, uma milha para o externo, bastante travado visual. Estimativo, voo 9250, altímetro 1012, tráfego já avistado, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Conseguimos a aproximação. Zero torre, 118 decimal 95, o ajuste 1012, tem um bom voo, voo 1260. Né, 6255, o tráfego à sua esquerda, 2.8 milhas, não interferirá no seu procedimento LS, ok? Vê se mantém 2.500, aguardando para prosseguir na LS X-Ray. Vai bater 2.500, 6255. Estimativo, após Duna, prossegue na descida do procedimento 6255. E após Duna, totalizado 2.625. Pouso autorizado, gol 19250. Approach 1738, after he stopped, are we clear to proceed to Duna and ILS X-ray? That's correct. 1738, clear down to 3000 feet now, reduced to 180 knots. Down 3000 feet. 1-8-0-9, o azul, 4207, vai passar 1-8-0, chame centro Recife, 1-2-5-1, alterno 3-3-2-5. Sim, está livre, Zulu November, 085, sobre mantenha com referência igual. Meia 255 livre, descida para 2000 pés, completando ILS X-Ray, reportando full ILS. Está estabilizando no ILS 6255 visual. Gente, chame torre agora em 118 decimal 95. 295, 6255, obrigado, até mais. 191 no copy. Prossiga, tá pegando. Autorizado Galeão, nível 340, via UP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após Lúvito, Barbacena e após conforme rota do plano de